tudo azul, completamente blue. Vou sorrindo, vou vivendo. Logo mais vou no cinema. No escuro eu choro e adoro a cena. Sou feliz em Ipanema, encho a cara do Leblon. Tento ver na tua cara, linda, o lado bom. O lado bom, o lado bom. O lado bom, ah! O lado bom, o lado bom. Como é triste a tua beleza, que é beleza em mim também. Vem do teu sol que é noturno, não machuca e nem faz bem. Você chega e sai e some, e eu te amo assim tão só. Tão somente o teu segredo, imagens sem.